Maikiank através de Ituaçu. Oscar Maikiank, mantenha 500 pés e a proa do farol de Itapuã. Chame a torre Salvador, frequência 98 decimal 95. Maikiank, 500 pés e proa do farol de Itapuã. Chama 1895, Oscar Maikiank. Oscar Papagô, se confirma intenção de pouso, pistola 017? 017. Quente. Papá Romeu Oscar Mike Yankee, tem condições de agilizar um circuito pela direita, perna do vento pela direita? Passivo. Oscar Mike Yankee, autorizado o cruzamento da final, pistão no zero, aguarde para girar a base pela direita. Autorizado o cruzamento, agilizando e vai aguardar para girar a base pela direita da 17, Oscar Mike Yankee. Autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Volo 230 no solo 28, táxi à direita, chama o solo 121-9. Oscar Mike Yankee, informação de tráfego, Charlie 150, curta final, pista no 7. Vai ficar atento, Oscar Mike Yankee, não está visual, mas vai ficar atento. Visual agora. Para o controle, guardião 01. Golf Oscar? Tiago, Golf Oscar, vento no 40 graus, 07 nós. Graças. Gente, 01, voe para a CA da antiga rotatória, reporte visual com o campo. Estabilizou. 3304, autorizado a decolar, pistão no zero, vento no 50 graus, 08 nós. Decolar, 3304. E confirme POB e o tipo de equipamento, por gentileza. Pagou, estabilizou no IDC. Oscar Papa Golf, completa final, chame torre frequência 98 decimal 95. Golf. Tô no 7, aguarde autorização de pouso. Autorizado girar a base, Oscar Maquiã, que vai aguardar autorização de pouso. Oi, Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf, intenções de pistão no 7? Exato. Oscar Papa Golf, reporte pronto para o cancelamento. Tá barato. Confiança, tocou em arremeter os 30, curva à direita, prossiga vertical do farol de Itapuã, aguarde instruções. Para a direita do farol, aguarde instrução, pega o pior. Para o cancelamento. Mosca Papa Golf cancelado aos 30, prossiga a base pela direita, inicialmente com a proa do heliponto da IMA, aguardando instruções para girar a base, informa helicóptero na curta final, pistão no 7. Ok, vai na proa da IMA, mantendo a separação. Oscar Mike Yankee, autorizado pouso, pista no 7, vento 160 graus, 09 nós. Autorizado pouso, Oscar Mike Yankee, baixado e checado. Tiago, Golf Oscar, ciente, pouso final, reporte no vento do farol de Itapuã. Muito obrigado. 4, decolado dos 30, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Tiago, Golf Oscar, na escuta da torre. A escuta, prossiga, Golf Oscar. Tiago, Golf Oscar, reposta na vertical do farol de Itapuã. Repostará na vertical do farol, tem condição de pouso pela 35, é possível? Tiago, Golf Oscar, informa que tem dois tráfegos na aproximação, pistão no 7. Gente, vai aguardar para pouso na 35, é você. Tiago, Golf Oscar, mantenha a vertical do farol de Itapuã, com curvas pela esquerda, reporte reinterceptando. Gente, vai manter espera sobre o farol por outra vez esquerda, que é você. Oi, bom dia, altura 3663.0, pronto. 3663, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. manter 190 para 366. Papa Golf, próximo a Rivara, avistando o helicóptero na curta final. Toca Papa Golf, autorizado prosseguir Pistono 7, aguarde instruções de pouso. Aguarda, observando o tráfego. Há um tráfego pouco após a Teasa para pouso para a pista 17. É um Charlie 402, mantendo na meu pé, agora investido. Eu zero não tem condições de subir para o meu pé? Subir e manter o meu pé? Estamos com uma formação aqui que deve estar nivelada em 1000. Gente, então mantenha a presente altitude 800 pés. Guardião 01. Horário 1. O helicóptero vai livrar à direita? O Papa Golf, faça 1360 curto, reporte a interceptão no final no 7. Ok, o helicóptero já está livrando. Posso prosseguir? O Papa Golf desconsidere autorizado pouso pista no 7, vento no 50 graus, ano 0 nós. Ok, livre pouso. Oscar Mike Yankee no solo, os 233, frequência livre estacionar. Tá 3663, decolar 233, chame o controle de Salvador, 120-8, bom voo. 208, obrigado. Thiago, Fiosca, prossegue final, pista 35. Prossegue final, pista 35, Thiago, Fiosca. Foi Salvador, Guardião 01? Guardião 01, confirme intenções de pouso. Parte do Graeme. Região 01, vento no 50 graus, 09 nós, pouso por sua conta em risco no pátio do Graé. Informa um tráfego Charlie 150, prosseguindo final para 35. Dentro do tráfego, prosseguindo para a final, para 35. Pegue para o pátio do Guardião 01. Oscar Papa Golf, no solo 34, confirme estacionamento. Oscar Papa Golf, é autorizado o táxi via Papa 45. Golfiosa, autorizado pouso pista 35, vento no 50 graus, 08 nós. Autorizado pouso na 35, Serra Golfiosa. Serra Golfiosa, no solo 36, confirme o pátio. Serra Golfiosa, autorizado táxi via Romeu, pátio da base. Autorizado, meu pátio da base. Tan 3304, chame Centro Recife, frequência 126.0. Alterno no 28 decimal 8. 260-288, obrigado. Pouso Salvador, Guardião 01 no final, Pátio do Greve. Guardião 01 no ciente, pouso por sua conta em risco no Pátio do Greve, vento 150 graus, 079, reporte no solo controlado. 150 com 07, reportará no solo controlado, Pátio do Greve, Guardião 01. Salvador, bom dia. Rio 5975. CNB 250, aciona identificação, chegada BOMES 1 não autorizada, voe direto à posição ITAP, desça para o nível de voo 080, CNH 1097. Good morning, Ocean. 6311 ready for departure. A 6311, clear to line up and take off runway 10, wind 170 degrees, 09 knots. Line up, take off, 10, Ocean 6311. Controle Salvador, azul 2780, sente do hotel. 2780, aciona identificação, chegada a Bomé de autorizada. Chame quando pronto para descida, QNH em Salvador, na 097. Ciente, Bomed, a chegada, chamará pronto para descida, o 2780. Chame a 6250, desça para o nível de voo 050, QNH na 017. Ok, para 050, 6752. Airborne at 51, contact Salvador Departure, 120.8, have a nice flight. Thank you, 120.8, have a good day, Ocean 6311. Salvador Departure, good morning, Ocean 6311, on Salvador 1 Departure. Channel 6311, radar contact on departure, climb to flight level 360, access 2000 feet, fly directly the position. Roger, we're going to climb and maintain 360, after 2000, we're going to fly later, Ocean 6311. Papapapa, Alfa Golf Sierra, prossiga para o controle. Equipamento, o Alfa Golf Sierra, e mantém o corredor forte agora a 500 pés? Ah, sim, Montiara. Né? Gente, inicialmente está autorizado via corredores ingressar o Interlagos e após a autorização do controle prosseguir direto para Serra Whisky Delta Lima. Aguarde em coordenação com a torre Salvador, a possibilidade de manter o litoral para cruzamento do campo, ciente? Ciente, aguarda a coordenação para a possibilidade de cruzamento para o litoral, Alfa Golf Sierra. Alfa Golf Sierra, troque seu transponder para o código 0155. 0155 locado, Alfa Golf Sierra. CNM 250 Voizuna, desça para 2.000 pés, QNH 1.07, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray da pista no zero, reporte estabilizado. Direto Dona, 2.000, 1.017, apartarei estabilizado, 62. Salvador, o azul 2780, e Delta Cida. Desça para o nível de voo 080, voe ITAP 2780. 080 ITAP 2780. Tatá, Alfa Golf Sierra Controle. Tá, escuta. Alfa Golf Sierra, a Torre Salvador não autorizou que cruzasse o campo mantendo o litoral. Então, mantenha a instrução do controle, reporte ingressando no corredor Interlagos e aguarde autorização para cruzamento da final da pista 1-0, a aproximação final da pista 1-0, para prosseguir para a Serra Luiz de Delta Lima. Gente, não foi autorizado o cruzamento via litoral, vai ingressar no corredor Interlagos, Coninha Brantes, reportará o Alfa Golf Sierra. Desça para o nível de voo 050, CN identificação, chegada a Bomédio não autorizada, desça para o nível de voo 080 via chegada, QNH 1017. 080 via chegada, 0197. 96 após quadruna. Foi ETAP, após ETAP Duna, informo que seguirá um Alfa Tango 72 na aproximação. Abra, vai ingressar o corredor Interlagos Alfa Golf Sierra. Quente. No 2780, desça via para 3.000 pés, altímetro na 097. Azul 2780, descendo via para 3.000 pés, o 2780. Oceana 6311, Corrente de Center, Frequency 125.1 if unable 128.35. C51-2835, good day, Ocean 6311. Good. Visual 6250, completa final chame torre, frequência 98 decimal 95. 395. Azul 2780, descer para 2000, pés QNH 107, autorizado o final do procedimento ILS X Ferreira Bistana 0, reporte estabilizado. Azul 2780, autorizado até 2000 pés, reportará estabilizado o ILS X Ferreira Bistana 0. TAM 3896, autorizado descida para nível de voo 050, altímetro na 07. Salvador, Gol 2171, está no ponto de espera, pronto, visou a coronavírus na final. Gol 2171, autorizado a alinhar e manter após o tráfego na curta final no zero. Após o tráfego na curta final, ele mantém 2171. Você vai ser nosso agora, nossa operação, a favor do céu. Alfa Golf Sierra tem condições de manter o corredor Interlagos até a vertical de Serra Índia com Índia, após prosseguir para a Serra Whisky Delta Lima? Ah, irmão. Gente, então, após a vertical de Serra Índia com Índia, está autorizado prosseguir para a Serra Whisky Delta Lima, passando entre a posição Duna e Simbra. Alfa Golf Sierra, reporte na final para pouso. Reportará na final, após interceptar a Serra Índia com Índia pela Interlagos, está autorizado para a direta próxima do Serra. Serra tem condições de manter 500 pés? Afirmo, vai descer, certo? Gente, altímetro na 07 em Salvador. Sim, já falou do Serra. Azul 2780, estabilizado o localizador. 2780, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. Torre agora 118.5, grato, boa. .3896, Voizuna, desça para 2000 pés, altímetro na 07, autorizado a final do procedimento ILS X Rei da pista no 0, reporte estabilizado. Duna, 2000, vai chamar estabilizado. Rota 3896. Quase pista livre. 780. interceptou a tia, vai ingressar para a direita para dar risco dela para vir no lugar. Gente. Chama 71 no decolar 205, chama o controle Salvador e 120, décima 8, bom voo. 208, graças, uma boa. Do 2780, torre. Na escuta, prossiga. Do 2780, autorizado pouso pistão no zero, vento no meia dúzia, zero, grau, 079. Autorizado pouso pista 102780. D780 no solo ao 08, ao livrar pichama e controle solo na frequência 121, decimal 9. Livrando solo 219, 3780. Chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251, 12835, 2171, grato, uma boa. Boa. 3896 apenas para informação, há um tráfego posição de 2 horas, é um helicóptero mantendo 500 pés, não irá interferir nessa aproximação. 3896, completa sinal, chame torre, frequência 98.95. Alfa Golf Sierra. Alfa Golf Sierra, tem frequência de Strapple? Sierra. Então, 3296, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus 08 nós, ajuste altímetro no 097. Livre, pouso, pistão no zero, 07, 3296. No colo 15, táxi à direita, chama Sol 1, 2, 1, 10, 9. Sol 2, 1, 9. Salvador Bom Antigo, no 094, passando 245 para 150, com informação hotel. Bruno 094, aciona a identificação, desça até nível 050, Prodetap. Prodetap, descendo ao 050, voo 1094. Salvador, o Fortaleza 733, qual é o seu nome de afasta do táxi? Táxi 02733, altímetro 10, no 7, reporte na táxi e hotel. Reporte na hotel, está no táxi 2733. Por favor, Serra, prossiga. Decolado de Serra Luiz, que Delta Lima, completo Serra Índia com índice autorizado direto a 500 para desimentado. Por favor, Serra, está autorizado direto, reporta visual com local de pouso. Repassa visual, por favor, Serra, grato. Torre Salvador, bom dia, Rio 5975, aproximando quanto de espera da 10, pronto. Rio 5975, autorizado a alinhar e decolar para o 10, vento no 50 graus, 59. Estamos autorizados a alinhar e decolar, 10, Rio 5975. Torre, o Porto Aéreo do 733 está na hotel pronto, forma que a gente decola da mesma. Gente, mantém a posição Porto Aéreo do 733. Mantenha a posição, Fortaleza 733. Espera 2733, autorizado alinhar e manter a partir da interseção hotel. Alinhar e manter a partir da interseção hotel, Porto Aéreo 5975, decolado 23, controle 120, decimal 80. 120, decimal 8, bom dia, Rio 5975. Controle Salvador. Bom dia, Rio 5975. Rio 5975, contato radar na decolagem. Suba para o nível de voo 350, via saída Momo. 6350 na saída Momo, Rio 5975. Alfa Golf Serra visual com destino Serra Índia Coimbra. Alfa Golf Serra, frequência livre. Boa, uma boa tarde, bom trabalho. Autorizar a decolagem, piscina 08, por portaria 2733. Uno 094, desça para 2000 pés, ajustando a 017, autorizado LS X-Ray, reposto estabilizado. 2017 no ajuste, autorizado o X-Ray da 10, vai reportar estabilizado, Uno 094. Controle Salvador, bom dia, Azul 4207, centro do hotel, cruzamento 240. Azul 4207, aciona a identificação, desça via chegada Ponte para 4000 pés, ajuste em Salvador, no 017. Salvador, Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, contato radar na decolagem, suba via saída Conde, nível de voo 110. Sobe via saída Conde, nível de voo 110, Força Aérea 2733.